É muito bom estar de volta à Igreja dos Atiradores. Meu professor da Escola Sabatina puxou a orelha, disse que estamos faltando demais aqui, mas por uma boa causa, né? Temos participado em outras igrejas, mas nada como voltar à nossa própria igreja. E eu agradeço a Juliana e a Vera pelo convite para estar aqui falando a vocês dessa campanha que, particularmente, eu sou apaixonada, a campanha Quebrando o Silêncio. Já há alguns anos, essa campanha vem ocorrendo, liderada pelo Ministério da Mulher, aqui na Divisão Sul-Americana, e temos trabalhado com as crianças, com as mulheres, com as famílias, para que possamos estar mais atentos àquilo que tem causado insegurança e perigo aos nossos lares e às pessoas queridas que nós queremos ter no céu. É preciso, como cristãos, quebrarmos o silêncio de forma adequada. Ultimamente, nós vimos muitas manifestações. Aparentemente, o Brasil acordou, né? Eles usaram a expressão que o gigante havia acordado. E foi feito bastante barulho em função de lutas e queixas e pessoas requerendo alguns de seus direitos. Mas como cristãos, nós precisamos nos manifestar da forma adequada. Primeiramente, tomando os cuidados necessários em nossos próprios lares, para que os nossos direitos, assim como os nossos deveres, sejam cumpridos. E a campanha Quebrando o Silêncio, ela vem exatamente nos chamar para a responsabilidade que temos de falar da verdade, falar do amor de Deus e, ao mesmo tempo, proteger aqueles que possam estar sendo vulneráveis ao mal que nos cerca. Esse ano, de forma especial, a campanha vem com um tema que eu também, particularmente, tenho muito contato. O título, não sei quantos já viram o título da campanha desse ano, a gente tem compartilhado muita coisa na internet, a TV Novo Tempo também tem compartilhado muita coisa, mas o título desse ano é Perigos em Rede. Vocês imaginam que essa rede se refere às redes sociais, né? Internet. E aí já entenderam por que eu tenho muita familiaridade com esse tema. Perigos em rede. De fato, a internet oferece muitos perigos. E os perigos se dão exatamente nos relacionamentos que a gente estabelece. E eu posso dizer para vocês que grandes relacionamentos que eu tenho hoje surgiram ali nas redes, inclusive meu marido. E foi lá que nós nos conhecemos e começamos a namorar. Mas grandes problemas têm surgido na vida das pessoas também através desse meio. E esse ano a campanha Quebrando o Silêncio vem chamar a nossa atenção para o cuidado no uso da internet, de que forma podemos proteger as nossas famílias das armadilhas que existem ali. E eu queria então que nós orássemos mais uma vez, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver o que Deus nos orienta no que diz respeito a essa segurança. Oremos. Querido Pai, muito obrigada, Senhor. Já te louvamos, já te adoramos, já invocamos a tua presença aqui. Obrigado por trazermos a tua casa. Queremos, neste momento, pedir que o teu Santo Espírito venha conduzir as nossas mentes em todo este tema que iremos falar aqui, que eu não venha falar de mim, ó Pai, mas que a mensagem que será passada seja a tua mensagem para esta igreja, para estas famílias. Temos aqui tantas crianças, ó Deus, que em breve serão adolescentes, serão jovens e precisam ser cuidados e protegidos dos perigos que o nosso mundo moderno oferece. Então, Pai, eu te peço desde já que abençoe os pais que aqui estão, que dê a eles discernimento e sabedoria e que esta mensagem venha contribuir para as famílias aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. De modo especial, irmãos, a campanha desse ano foca nas crianças e nos adolescentes, porque teoricamente eles são mais vulneráveis do que nós adultos no que diz respeito ao uso das tecnologias. Nós temos um discernimento maior, ainda assim nós falhamos no uso desses instrumentos, mas as crianças e os adolescentes são mais vulneráveis, têm menos defesas e nós precisamos estar atentos na proteção que podemos oferecer a eles. A nossa igreja possui muitas crianças, mas muitas crianças ainda pequenas, que talvez não utilizem tanto assim a tecnologia, mas que eu sei que já pegam os tablets e conseguem passar e clica aqui. Recentemente, a Clarinha, eu vou ter que contar isso, Ela pegando meu celular, ela mexeu em tanta coisa, que ela botou meu celular em alemão. E depois eu falei, como é que eu vou voltar para português, porque eu não entendo alemão. E eles mexem, e nisso de mexer, eles podem, por exemplo, clicar em aplicativos e vídeos e ter contato com imagens e sons que não são apropriados para a idade deles também. Então, mesmo pequenos, mesmo muito pequenos, nós já precisamos tomar cuidado com o acesso que eles têm tido, a exposição que eles têm tido a essas redes sociais. Existe um texto bíblico, está no capítulo 10 de Mateus, no verso 16, são palavras do próprio Jesus. E eu acredito que esse texto, ele resume o propósito da campanha desse ano, o porquê falar desse tema. Apesar de não haver redes sociais, internet naquela época, e o texto nem se aplica exatamente a um contexto semelhante a esse, de fato, mas Jesus, através dessas palavras aqui, chama a nossa atenção a uma postura, a uma atitude que nós precisamos desenvolver hoje. Mateus 10, verso 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui Jesus falava do envio que ele estava fazendo dos discípulos e da missão. Nós vivemos nesse mundo também com uma missão, a mesma que foi confiada aos discípulos, e para executar a missão precisamos estar em relacionamento com as pessoas, precisamos nos envolver, inclusive pela internet. Já há 4 anos nós trabalhamos, Marquinhos e eu, com evangelismo pela internet, e a internet é um ótimo instrumento para o bem também. Mas quando estamos aqui e precisamos nos relacionar para executar a missão, nós precisamos ser prudentes, prudentes como as serpentes, porque sim, estamos em meio de lobos, como as ovelhas. E a prudência talvez seja a atitude mais importante no que diz respeito ao que a campanha Quebrando o Silêncio quer nos convocar a desenvolver este ano. Prudência. Não se trata de eliminar as redes sociais do nosso dia a dia, não se trata de eliminar a internet, de impedir que as crianças tenham contato com isso, nós mesmos tenhamos contato com isso, porque aí nós estaríamos promovendo uma alienação. E daqui a um tempo vai ser impossível estar num ambiente acadêmico se você não tem presença na internet, nas redes sociais. Hoje em dia já existem faculdades que usam tablets como material acadêmico ao invés dos livros. As redes sociais, através de grupos, têm promovido discussão, crescimento, debates. Nós não devemos estar alheios a isso. Não se trata de alienação. Se trata de prudência. Essa é a atitude que nós precisamos desenvolver. Mas por que as pessoas seriam imprudentes ao utilizar esses meios? Quando Deus criou o homem, vocês vão se lembrar agora bem, lá no início, no Éden, ele cria a mulher. E a gente costuma justificar ali essa criação da mulher através de um texto bíblico que diz que não é bom que o homem esteja só. Ali não se aplica unicamente a formação de uma companheira, de um casal. Ali é descrito que nós, seres humanos, somos seres sociais. Não é bom que estejamos sós. Nós gostamos de nos relacionar. Não é à toa que redes sociais faz tanto sucesso. Nós gostamos e precisamos nos relacionar. Se sentir só para alguns é algo extremamente incômodo. Outros já têm mais habilidade de ficar sozinho consigo mesmo, Mas alguns não conseguem, se sentem muito mal quando estão sós. E no mundo moderno de hoje, infelizmente, nós conseguimos estar sós, mesmo no meio de uma multidão. Não é verdade? Nós entramos no elevador e, às vezes, não falamos com ninguém, ninguém fala conosco. Nós estamos no meio de muita gente e estamos sozinhos. Estamos na sala de aula, mas nos sentimos tão diferentes em alguns momentos e, em função, às vezes, das nossas crenças religiosas, somos deixados um pouco à parte dos grupos e, novamente, estamos no meio de muita gente e estamos sozinhos. Estamos na igreja, às vezes, e nos sentimos sozinhos. Essa é a razão que eu vejo como sendo um dos motivos pelos quais as redes sociais hoje têm tido tanta influência e poder e espaço na vida das pessoas. Os nossos relacionamentos, eles estão se tornando cada vez mais líquidos, né? Essa é uma expressão que nós usamos no meio da psicologia, da sociologia, enfim. Os relacionamentos estão se tornando cada vez mais líquidos, e eu diria até que eles estão a ponto de se tornar bem gasosos, superficiais, e com isso nós precisamos recorrer a algo, nós sentimos a necessidade de recorrer a algo que nos faça sentir que pertencemos a um grupo, que somos amados, que somos queridos, que existem pessoas que gostam de nós. Talvez essa não seja a realidade de muitos de vocês aqui, que tem suas famílias, tem os seus amigos, mas muita gente hoje sofre nesse mundo se sentindo só, até mesmo dentro de casa, e tem recorrido a esses meios das redes sociais para conseguir se sentir um pouco mais parte do mundo, se sentir um pouco mais amado. E não foi à toa que eu escolhi, então, que nós cantássemos o hino Não Há Amigo Igual a Cristo. Porque as pessoas têm buscado amigos virtuais, porque se sentem sós, não possuem amigos pessoais, mas ainda elas precisam conhecer que há um amigo, que independente de qualquer solidão, está ao nosso lado. E esse amigo nós precisamos apresentar a essas pessoas. Mas eu queria passar para vocês alguns dados importantes que a campanha Quebrando Silêncio traz. Uma pesquisa feita pela F-Security e foi divulgada em setembro do ano passado em 14 países, revelou que mais de um terço das crianças brasileiras em famílias com acesso banda larga de internet possuem um dispositivo móvel com acesso à web. Mais de um terço, então, das crianças já possuem um dispositivo móvel com acesso à internet. E, de acordo com o estudo, a Índia lidera o ranking com 53% das crianças conectadas em smartphones, seguido pelos Estados Unidos, que tem 37%, e nós, brasileiros, estamos em terceiro lugar juntamente com a Espanha. 31% das nossas crianças possuem smartphones e estão conectadas. Como eu falei, a campanha nesse ano foca muito nas crianças. E por que as crianças têm se envolvido tanto com este mundo? Existem jogos, as redes sociais, existe a possibilidade de se ter acesso a algo que não é possível acessar no mundo real, em casa, na relação com os pais. Muita coisa que os pais não conversam com as crianças tomam conhecimento através da internet. Anteriormente seria a televisão, né? Mas a televisão não permite esse relacionamento. E eu percebo que a televisão tem que ficar um pouco para trás, porque se a criança quiser assistir o desenho, ela vê pelo YouTube. Né? Agora, para se relacionar, não dá para ela fazer pela TV, então ela acaba fazendo isso pela internet também. Grande parte das nossas crianças e dos nossos adolescentes, então, tem acesso livre à internet. Isso tem trazido muito perigo para os lares, porque as crianças, elas possuem muito menos prudência do que nós adultos temos ou deveríamos ter. Então, elas se expõem mais do que nós adultos. Elas compartilham informações que elas não deveriam. Se antes nós dizíamos para uma criança, quando você atende o telefone, não diga que você está sozinho. Se alguém bater na porta de casa, não fale que você está sozinho. Né? Por uma questão de segurança, não dê muitas informações, não fale com estranhos. Se antes a gente dava esse tipo de orientação para o dia a dia, imagine hoje, quando as pessoas acessam o perfil dessas crianças na internet e ali já sabem quem são os pais, a família, onde moram, onde ela estuda, o que ela faz, quem são os amigos. Está tudo muito exposto. E às vezes, como adultos, também nós pecamos nisso. Publicamos muitas informações sobre os pequenos, compartilhamos muitas fotos e colocamos em risco a vida deles também. Há um tempo atrás, eu vi algumas pessoas comentando algo sobre exatamente esse perigo que a gente coloca as crianças quando compartilha fotos, e a gente não percebe, às vezes é bonitinho, é engraçadinho, mas às vezes vão fotos para a internet das crianças com pouca roupa ou nenhuma roupa, e a gente pensa que é muito inocente porque é uma criança, mas é um perigo muito grande. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eles estão sendo às vezes expostos por nós mesmos, que somos adultos. Mas independente de sermos crianças ou adultos, existem algumas algumas orientações bíblicas exatamente sobre o ponto fraco que eu disse aqui que temos e que nos conduz a essa interação com as redes sociais, que é a necessidade de se relacionar. A Bíblia, da mesma forma que nos diz que somos seres sociais, que Deus, o próprio Deus, no mundo perfeito que era no Éden, percebeu que não era bom que estivéssemos sós, ou seja, não há pecado nenhum em se relacionar, o próprio Deus percebeu que precisávamos disso e nos criou com essa necessidade, a Bíblia nos deixa orientações claras de como nos relacionar então, de que devemos buscar boas amizades e bons relacionamentos. Isso em todos os níveis e circunstâncias de relacionamento, inclusive na internet. Existe então um texto bíblico, eu convido vocês a abrir as Bíblias em Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. O livro de Provérbios tem vários textos relacionados à amizade. Esse é um deles. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, nasce o irmão. Quando nós estamos passando por situações difíceis, geralmente é o momento em que nós mais sentimos necessidade em se relacionar com alguém. Em ter alguém para conversar, alguém para desabafar, alguém com quem a gente sinta que pode contar para enfrentar aquela situação. Isso significa que é um momento também que estamos mais vulneráveis à relação com o outro e ao que o outro diz e faz. Porque eu estou mais sensível, eu estou com menos defesas, eu sinto mais necessidade do outro, logo, esse outro eu posso nem pensar muito bem quem é que seja, e eu passo a contar com ele, eu passo a me expor a ele, a desabafar. É fato que podemos, na angústia, encontrar irmãos. E a Bíblia diz isso aqui, na angústia nasce o irmão. Mas precisamos fazer isso de forma sábia e de forma adequada. No livro de Êxodo, nós vemos a relação de Deus com Moisés, e talvez na Bíblia seja a relação que mais se aproxima da relação que existe hoje nas redes sociais. Pessoas que você não toca, pessoas que você não sente o cheiro, não encontra às vezes, mas que você se relaciona intimamente, né, como era a relação de Moisés com Deus. Moisés tinha uma visão da glória de Deus, da presença divina, ouvia Deus, mas era ainda algo virtual. Pela sua condição de pecador, ele não tinha condições de tocar e estar de fato diante de Deus. Ele seria fulminado, né? A condição dele de pecador não permitiria que ele sobrevivesse diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés e Deus, eles conversavam face a face. Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus. E é possível que a gente desenvolva relacionamentos profundos e íntimos com pessoas que estão distante de nós e também que mantenhamos bons relacionamentos que uma vez foram presenciais e por motivos diversos a gente se distancia das pessoas fisicamente, mas podemos manter esses relacionamentos à distância através das redes sociais. Só que isso tudo com a prudência e o bom senso de que não, nós devemos buscar ter o cuidado de não nos expor tanto assim. Eu diria que talvez, como cristãos, falta um pouco da nossa parte que sejamos amigos suficientes das pessoas que estão ao nosso redor, de modo que elas não venham a necessitar buscar recursos perigosos como esses. Em casa, por exemplo, falta muito diálogo e cada vez falta mais diálogo. E chega aos consultórios, e eu já atendi casos assim, de adolescentes que se envolvem virtualmente pela falta de relacionamento que existe no lar. Ele se tranca às vezes e passa a adquirir, e aí os pais buscam ajuda nesse momento, porque ele já não sai do quarto e só quer ficar na internet, porque não há diálogo, não há conversa, não há amor, não há interesse em saber como foi o dia daquele menino, daquela moça. Ninguém sabe se ele está apaixonado ou se ela está apaixonada, se está gostando. Não há conversa, não há conhecimento, e essas pessoas, esses adolescentes buscam e encontram contatos na internet. E dessa forma, tem encontrado amizades não tão boas quanto deveríamos ter ou quanto poderíamos ter. Nós precisamos cuidar com as escolhas dos amigos, e a palavra de Deus também nos orienta sobre o que são boas amizades e que tipo de amizades devemos nos afastar. E no caso dos adolescentes e das crianças, há algo importante, que é o exemplo dos pais. Com que frequência você se relaciona pela internet, usa a internet como meio de comunicação, para que você possa orientar esse menino e essa menina a fazer o bom uso desse meio também. A palavra de Deus nos diz que devemos educar a criança no caminho. Né? A gente precisa conhecer o caminho, a gente precisa estar inteirado de que caminho é esse e educar ela neste caminho, estar ali presente também, andar no caminho. Não é dizer faça isso ou faça aquilo e eu desconheço qual é o universo em que você está inserido. A Igreja da Tiradores é uma igreja muito jovem, né? Temos muitas crianças e temos muitos pais jovens ainda. São pessoas que estão conectadas, que têm as suas redes sociais. E falar isso para vocês aqui talvez seja até redundante, porque vocês têm presença na internet, vocês costumam usar a internet, mas certamente vocês conhecem pessoas, familiares mesmo, que não têm essa habilidade, que não sabem os perigos que os parentes de vocês mais jovens estão correndo e que não se preocupam em interagir e conhecer aquela ferramenta. E a revista que a Vera falou que vocês vão receber ao final, ela pode inclusive ser distribuída para essas pessoas que precisam conhecer melhor o que é esse ambiente virtual e precisam se dispor a interagir o suficiente para proteger os seus lares ali também. A Bíblia nos dá ferramentas suficientes para nós nos prevenirmos e sermos prudentes em relação a coisas como essas que nos colocam em perigo. Uma dessas ferramentas, uma das orientações divinas que nós temos é o uso racional do tempo. Né? Nosso tempo pertence a Deus, biblicamente nós entendemos isso, que Ele nos deu todo o tempo, há tempo para tudo, e o nosso tempo pertence a Ele, eu não posso usar de qualquer forma. E se nós ensinarmos as crianças e os adolescentes a usarem racionalmente o tempo, nós já estaremos fornecendo proteção. Porque o uso racional e moderado de uma ferramenta evita que algumas exposições ou algumas situações possam ocorrer de modo que sejam perigosas e desagradáveis. Além disso, é preciso orientar quanto ao que dizer, ao que conversar. A palavra de Deus também nos orienta a manter a nossa mente em tudo aquilo que é bom. Também nos fala lá em 1 Tessalonicenses sobre julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, os pequenos, os adolescentes e nós mesmos precisamos ter consciência de que é possível fazer uso de tudo, conhecer os ambientes, participar das redes sociais, mas fazendo um julgamento adequado de tudo aquilo que passa por nós, né, todas aquelas informações, retendo e utilizando de fato somente aquilo que é bom. Isso aqui, queridos, eu diria que é muito, muito difícil de se fazer. Julgar todas as coisas e reter o que é bom. Porque a nossa tendência pecaminosa nos conduz a exatamente fazer aquilo que não é bom. Vocês concordam comigo? Então é muito natural que a gente julgue todas as coisas e fazer aquilo que e optemos por aquilo que nos faz sentir bem. E optemos por aquilo que é mais interessante no momento. O que é mais estimulante. E aí assistimos vídeos e compartilhamos piadas e imagens e coisas que se nós parássemos para ouvir este conselho de julgar todas as coisas e reter o que é bom, boa parte das coisas que a gente compartilha, a gente não compartilharia. Boa parte dos assuntos sobre os quais a gente fala, a gente não falaria. Porque entenderíamos que nem tudo é bom. Então precisamos exercitar essa prudência, esse discernimento. Hoje a lição da Escola Sabatina falou sobre discernimento no que diz respeito ao reavivamento, mas discernimento nós precisamos ter de Deus para todas as coisas, não apenas para identificar o que é o verdadeiro e o falso reavivamento. Precisamos então cuidar com isso. E utilizarmos os recursos que temos à mão para boas finalidades. Você pode ter um carro e você utilizar o carro, por exemplo, de forma inconsequente, atropelar pessoas, causar acidentes, né, ceifar vidas, fazer um racha com os amigos achando que está se divertindo e colocando a vida das pessoas em risco. Ou você pode ter um carro e empregar ele na pregação do evangelho, dar carona a alguém que não tem como se locomover a uma distância grande, visitar irmãos, ir à igreja. O mesmo veículo, o mesmo instrumento pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E nós precisamos começar a fazer um pouco mais de uso das ferramentas que temos hoje em dia modernas para o bem. E eu sei que muitos de vocês já fazem isso muito bem aqui, compartilham muitas coisas boas na internet, mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para algo importante. Nós já ouvimos repetidamente e conhecemos isso, que somos espetáculo para o mundo, né? Eu diria que na internet a gente é um espetáculo público, muito mais público do que seríamos em nossa vida comum, no dia a dia. Porque fora da internet você vai para casa, vai para o trabalho, vai para a igreja e vamos supor ali que dezenas de pessoas te veem, te assistem e te observam. Agora, quando você está na internet, não existe esse controle. Milhares de pessoas te veem, te assistem e te observam. Pessoas mal intencionadas, pessoas sedentas de conhecer a Jesus, pessoas que amam você, você não tem esse controle. E como espetáculos ao mundo, nós precisamos estar ainda mais atentos aos nossos comportamentos na internet, nas redes sociais, dessa forma tão pública que temos vivido. É muito difícil cumprirmos a missão, e eu não tenho como falar sem falar de missão, né? Tem que entrar nesse tema. É muito difícil cumprirmos a missão com um espetáculo que seja incoerente. Que no momento a gente compartilhe a imagem de Feliz Sábado e no outro momento a gente compartilhe o vídeo da Porta dos Fundos ou qualquer outro programa de humor que é imoral e indecente, mas que a gente ri, né? Brasileiros, a gente está tão habituado a ouvir esse tipo de piadas e graças. É muito incoerente. E isso está o tempo inteiro falando para os outros quem somos nós, o que nós fazemos aqui, que mensagem nós queremos passar para o mundo. E a internet, ela pode ser um veículo de bênçãos. E a nossa igreja, graças a Deus, tem se aberto à utilização da internet de uma forma muito poderosa para abençoar vidas, né? A campanha Quebrando o Silêncio, por exemplo, possui um site. Lá vocês têm para as crianças desenhos para instruí-las a ter o cuidado, se proteger dos perigos, não só na internet, todas as campanhas que foram feitas até aqui sobre bullying, violência contra a mulher, violência infantil, tudo isso possui instrução lá, está lá disponível para você compartilhar com pessoas que podem estar sofrendo e que não têm orientação de a quem recorrer. Está tudo na web. Mas ao mesmo tempo nós podemos estar desperdiçando nosso tempo compartilhando aquilo que não vai levar pessoas ao céu, que não vai contribuir para a salvação, que vai, na verdade, fazer com que as pessoas se envolvam ainda mais com os perigos deste mundo. E eu queria fazer um apelo a vocês nessa manhã para que usássemos com prudência, com sabedoria, mas também com senso de missão, esse instrumento tão poderoso que temos nas nossas mãos. É julgar todas as coisas e reter o que é bom, é sermos prudentes como as serpentes, é estarmos disponíveis a nos relacionarmos de forma sadia com as pessoas, porque elas estão sedentas de relacionamento e de Jesus. E principalmente, apresentarmos às pessoas o Cristo que é amigo e que não é simplesmente virtual, porque muito em breve nós o veremos, né? Nós acreditamos nisso, nós estaremos com Ele. E que elas podem contar com esse amigo, que elas não precisam se sentir sozinhas. Existem algumas dicas práticas de como podemos nos prevenir de perigos na internet. Nós que somos adultos temos ainda outros perigos, tá? Você viaja com a sua família e anuncia no Facebook, o bandido descobre e invade a sua casa, Né? Você usa de forma inconsequente a internet e acaba descobrindo a senha do seu cartão e fazem compras online com ele e você tem ali depois um prejuízo grande. Então, nós também temos que nos prevenir. Então, algumas dicas que a campanha traz esse ano. É conversar com os filhos abertamente sobre os perigos da internet. Esteja presente nela para que você possa falar com propriedade. Né? Porque vocês já foram filhos e vocês sabem que os pais, em alguns momentos, falam de coisas que a gente pensa assim, não sabe o que está falando, nem conhece, nunca usou, não é verdade? Então, conheçam e conversem abertamente sobre os perigos que existem ali. Gaste mais tempo uns com os outros, com a família, para que a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido não tenha necessidade de buscar outros relacionamentos. Mantenha o computador em ambiente seguro da casa, em um ambiente que seja compartilhado, para que os adolescentes e as crianças não tenham aquela privacidade com tamanha liberdade que possibilite que outros invadam a sua casa, porque se ninguém está vendo é mais fácil acessar aquilo que é proibido. Evite permitir que as crianças tenham acesso a salas de bate-papo, a conteúdos que são adultos. Então, talvez, queridos, vocês vão ter que colocar segurança no computador de vocês, bloquear algumas páginas para que os pequenos não tenham acesso. Uma vez que eles tenham acesso a um conteúdo inapropriado, vocês podem ter muita dificuldade para administrar as consequências disso depois. Tá? Eu tenho, nessas saídas pelas igrejas, às vezes mães e pais me procuram para tirar dúvidas sobre coisas que as crianças têm conhecido muito cedo, principalmente no que diz respeito à sexualidade, e tem muita informação, muito disso disponível. A gente precisa cuidar para que eles não sejam expostos a essas coisas. Usar filtros, né, no computador. Eu vou fazer uma coisa aqui, né, não tenho permissão, mas se vocês têm dúvidas de como ter esses cuidados, filtros e bloquear páginas e tudo mais, eu já coloco meu marido à disposição, sem que ele tenha me dado autorização, mas nós somos uma só carne, então eu estou me dispondo através dele a ajudar vocês com isso, tá? Porque é importante, se você tem um tablet e a criança usa para algum propósito, até para ela interagir, assistir algum desenho, alguma coisa, é bom que você saiba ali bloquear algumas coisas para que ela não venha acessar o que não deve. Orientar a criança no que diz respeito aos relacionamentos, tá? Como se relacionar em geral, inclusive na internet. Fortalecer as bases emocionais dessa criança, que ela tenha uma boa autoestima desenvolvida, que ela se sinta parte da família, que ela se sinta amada o suficiente, porque na internet existe muita crueldade. Ano passado foi falado sobre bullying e existe o cyberbullying. As crianças às vezes passam muitas dores na internet da forma como são abordadas e criticadas pelos colegas, expostas. E elas têm menos recursos, a autoestima delas está em formação ainda, os adolescentes também. Então oriente eles e cuide para que forneça subsídios suficientes para que eles se desenvolvam emocionalmente bem, para que eles tenham recursos para enfrentar as coisas que ocorrem de ruim nos relacionamentos. E passem adiante para as pessoas que vocês amam, para as pessoas que vocês conhecem, que precisam, informações como essas. A revista e tudo que está disponível acerca dessa campanha, para que as pessoas também tenham recursos para se proteger. Bom, relacionamentos, eles são uma necessidade que temos, e se de alguma forma os nossos relacionamentos pessoais têm tido déficits, se de alguma forma a nossa vida no dia a dia, no que diz respeito aos relacionamentos, não tem sido satisfatória, se temos buscado de forma imprudente nas pessoas aquilo que falta em nós, nessa manhã eu queria convidá-los a buscar muito mais em Jesus. As pessoas e nós devemos ser pessoas que estejamos dispostos a acolher os outros, a nos importar com os problemas dos outros, mas existem coisas que pertencem só a mim e a você e que devem ser divididas unicamente com Deus. E eu queria fazer um apelo nessa manhã para nós que somos adultos, E esse é um apelo para mim também, né? Como eu interajo muito na internet, trabalho pela internet e atendo pela internet, então eu ouço as pessoas muito pela internet, e pode se tornar muito natural expor a vida na internet, né? Busque cuidar daquilo que é pessoal, daquilo que é seu, daquilo que é familiar, tratando apenas entre vocês e no máximo, não no máximo, né, mas sempre com Deus. Mas não levarmos isso adiante, não expormos, não colocarmos para o mundo aquilo que nos pertence de tão íntimo. Porque uma vez que nos expomos, nós ficamos sem proteção. E de todos os perigos, descobrirem a nossa conta bancária é a menor. Né? Nós nos expomos como pessoas e às vezes as consequências são muito graves. Eu queria apelar também para que, como igreja, pudéssemos ser mais acolhedores. Existe muito trabalho hoje de evangelismo na internet e lá as pessoas conhecem uma realidade do relacionamento cristão que é fantástico. Elas recebem atenção, elas recebem mensagens, as pessoas oram por elas e dizem que estão orando. E quando elas chegarem aqui, como elas serão recebidas? O meio virtual, ele é fantástico para nos envolver no que diz respeito aos relacionamentos. Mas será que estamos prontos para receber fisicamente essas pessoas? Será que daríamos o mesmo acolhimento? Será que elas se sentiriam tão queridas se estivessem aqui conosco em nossa igreja? Então eu faço um apelo para que sejamos disponíveis, porque muita gente tem conhecido a verdade através da internet, mas tem se decepcionado com as pessoas que conhecem no mundo offline, dentro da igreja. Eles precisam ver Jesus em nós. Não basta apenas sermos acolhedores e simpáticos no mundo virtual. Precisamos saber receber as pessoas aqui também. Se nós fizermos as pessoas que estão ao nosso lado, né, e que nos circulam, se sentirem amadas e queridas, dificilmente elas precisarão buscar recursos à distância. Elas poderão encontrar Jesus em nós e recorrerão unicamente a Ele para resolver os seus problemas. Nós vamos cantar agora o hino 382. Esse hino fala que Jesus nos acompanha. Essa é uma certeza que devemos ter. E é maravilhoso saber que temos a companhia dele ao nosso lado. Se em algum momento você teve dificuldades ou recorreu à internet como um meio de se sentir querido, de não se sentir só, eu queria dizer que Jesus está ao seu lado a todo momento, que você pode recorrer a Ele como alguém que irá se preocupar sempre em estar com você. 382, não ando só. Que saímos daqui com a certeza de que Ele está sempre ao nosso lado e é o nosso melhor amigo. Thank you. Deus, Pai de amor e misericórdia, obrigada, Senhor, porque temos a certeza de que não andamos só. O Senhor está ao nosso lado e é o nosso amigo real. Amém. Queremos te pedir, ó Pai, que nos dê cada dia mais essa certeza, principalmente nos dias, ó Deus, que estamos sensíveis, que estamos frágeis, que os problemas vêm sobre nós e às vezes temos poucos recursos para lidar com eles e nos tornamos mais vulneráveis. Senhor, dá-nos neste momento a certeza da Tua presença ao nosso lado para que não nos coloquemos em perigos, ó Pai, diante de outras pessoas que podem falsamente nos oferecer segurança, auxílio, e que muitas vezes, ó Pai, é apenas interesse e armadilha de Satanás para atacar-nos como filhos Teus. Quero Te pedir também, Senhor, que nos ajude e nos capacite para que sejamos prudentes como as serpentes, ó Deus. Porque como ovelhas estamos no meio de lobos, vivemos em um mundo que é perigoso, não sabemos se podemos ou não confiar nas pessoas que nos cercam. E isso, ó Pai, se pensarmos de forma fria, é terrível de imaginar quão perigoso é o nosso mundo. Mas nos ajude a termos discernimento, a termos prudência, a termos sabedoria em nossos relacionamentos, nas nossas interações, para que nossas famílias e nós mesmos possamos estar seguros, ó Pai. Amém. Te peço também, ó Deus, que nos dê mais amor, nos capacite no que diz respeito a este dom. Porque se formos mais amáveis, se soubermos amar mais uns aos outros, estaremos protegendo automaticamente aqueles a quem amamos, pois eles encontrarão em nós, ó Pai, pessoas que sejam verdadeiramente amigos e assim não precisarão recorrer a situações que podem ser perigosas. Dá-nos amor como igreja, Senhor, para que a igreja que as pessoas têm conhecido na internet, na TV Novo Tempo, seja a mesma igreja que elas irão encontrar aqui, acolhedora, querida, que ama, que ora e que está à disposição para atender as necessidades daqueles que aqui chegam. Ó Deus, unja-nos com o Teu Santo Espírito para que, ao sermos espetáculo ao mundo, possamos apresentar somente e unicamente a Ti, ó Pai. Ajude-nos a julgar todas as coisas e retermos apenas aquilo que é bom, a usarmos com sabedoria os meios, a tecnologia, os recursos que temos em mãos nessa vida moderna, para que não sejamos alheios a isso tudo, mas que possamos tornar essas coisas todas instrumentos para a salvação de vidas, para a salvação de almas. Por fim, ó Pai, peço que proteja-nos, proteja os nossos lares, proteja as pessoas que amamos, pois muitos perigos somos vulneráveis, temos sofrido neste mundo mau, a violência se dá nas relações e somos constantemente conhecedores de problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia, pessoas próximas a nós têm sofrido. Pai, nos proteja, dá-nos a companhia dos Seus santos anjos para que possamos ter segurança neste mundo de perigo. Continue abençoando o Ministério da Mulher, a Vera e a Ju aqui na direção, para que elas permaneçam sendo instrumentos Teus, ó Deus, para conduzir as mulheres e também todas as programações que temos importantes deste ministério para fortalecer a Tua igreja, na Tua causa, na Tua missão. Amém. Dá-nos um bom sábado, um sábado feliz na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.